coração e preencher esse vazio no meu peito. Só desse jeito espantarei a solidão. No meu recanto, aqui ao pé da serra, só está faltando alguém que queira me amar. Mas de tudo eu tenho um pouco. Minha alma gêmea vem correndo, vem me amar. Renato Gonçalves, Meu Recanto. No próximo bloco, Orlando Dias, Eliane Samuel, Mário Zan Rocha e Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A nossa ouvinte Ana Maria Rodrigues Matos de Brasília, ela mandou aqui um e-mail para mim. Ela disse que no tempo que eu tinha o meu programa na Rádio Nacional de Brasília, ela não perdia, ouvia sempre, e ela sempre me pedia essa música. É verdade, estou recordando disso agora, né? Todas as vezes que ela pedia no programa, ela pedia a mesma música. Na trilha sonora da vida da Ana Maria Rodrigues Matos de Brasília, Orlando Dias, Tenho Ciúme de Tudo. E os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, pela mão do destino, a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu vestes. Eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, pela mão do destino, a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Até da roupa que tu veste. Na trilha sonora da vida de Ana Maria Rodrigues Matos de Brasília, Orlando Dias, Tenho Ciúme de Tudo, pro José Antônio de Almena, meus amigos de Abadiânia, no estado de Goiás, né? Nosso programa vai ao ar todo dia lá. Agora está às 14h, né? Um abraço para o Zé Antônio, para a turma boa de Abadiânia, a capital do tijolo.

me conte a verdade. Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade. Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando. Me satisfaço só de ver você de vez em quando. Aqui se faz, aqui se paga, e eu vou pagando o preço e provando dia a dia pra você que eu te mereço. Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando. Me satisfaço só de ver você de vez em quando. Aqui se faz, aqui se paga, e eu vou pagando o preço e provando dia a dia pra você que eu te mereço. Mário Zan Rocha e Eduardo Costa, meu nome é saudade, pro Ademir Moura de Souza, lá de Canápolis, Minas Gerais, meu colega da Rádio Triângulo FM, né, onde o nosso programa vai ao ar às 8 horas da manhã e o programa do Ademir às 4 horas da tarde. Um abração para todos os amigos que curtem o nosso programa pela Triângulo FM de Canápolis, em Minas Gerais. No próximo bloco, a dica de hoje, vou te ensinar a fazer uma fraldinha assada que é muito fácil de fazer, super saborosa. Você aproveita que está chegando o carnaval aí, você não tem muito tempo para cozinhar, isso aqui não dá trabalho não, você deixa ela faz o serviço sozinha, viu? Já você vai aprender a fazer uma fraldinha assada de se comer rezando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo aí, presta atenção. Você vai interessar nesse recado aqui. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Homem é bicho relaxado, né? Se a mulher não cuidar, ele vai ficar desconcholado logo. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Está à venda a mais revolucionária linha de produtos Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9... A maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se você disser que ouviu no programa Cleiton Guiar, você ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Você pode comprar para o seu uso pessoal e pode se transformar num revendedor Puro Ômegas e com certeza vai fazer como muitas pessoas já estão fazendo e ganhar muito dinheiro. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer, o carnaval está chegando. E aí você vai sair, vai receber visita, vou te ensinar a fazer uma fraldinha assada. A fraldinha é uma carne barata, muito suculenta, gostosa, macia, né? E tem muita gente que não sabe disso. Ela é considerada carne de segunda, custa em torno de R$10, um pouco menos, um pouco mais, dependendo do lugar. Você vai precisar de uma peça de fraldinha. Eu sempre, quando eu vou comprar, eu escolho as peças menores, né? O ideal é uma peça de 1 quilo, 1,5 quilos, porque tem umas fraldinhas grandes, parece fraldinha de elefante, né? Essa não é tão macia. Então você escolhe aí uma fraldinha de no máximo 1,5 quilos. Você vai precisar de alho, cebola, gengibre, hortelã, manjericão e pimenta é optativo. Quem gosta, põe. Quem não gosta... Quando eu faço aqui em casa, que tem outras pessoas, eu deixo a pimenta separada. Quem gostar, coloca na hora, né? Quando eu sei que todo mundo gosta de pimenta, eu já coloco direto, né? Você vai precisar de papel alumínio e de vasilha refratária, sal e pimenta do reino, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai temperar na noite anterior. Você já tempera e já deixa ela enrolada no papel alumínio, viu? Você vai usar, amassa alho, cebola, gengibre, hortelã, manjericão. Você amassa tudo naquele negócio de onde você tem aquele almofariz que chama, né? Você amassa tudo direitinho, passa com a mão na peça todinha, enrola no papel alumínio e põe na geladeira. Não deixa fora da geladeira, não. Põe na geladeira. No outro dia, você pega uma vasilha refratária, põe no fogo, põe um fogo assim de 250 graus e você vai deixar uma hora no forno. Uma hora. Quando der uma hora, você vai tirar, abrir com cuidado, porque fica sempre um vapor, abrir o papel alumínio, aí você vai deixar mais uns 15, 20 minutos, você vai olhando, né? Só para corar, porque já está assado, mas é para dar uma... Porque quando você faz com papel alumínio, fica assim, branco, fica sem... Né? Não fica bonito. Aí você deixa para dar uma coradinha, fica melhor. Vai ficar gostoso, vai ficar macia, suculenta, enche d'água assim lá no papel alumínio, né? E para aí você acompanha aí um arrozinho branco, uma salada, uma verdurinha qualquer, você tá com o seu almoço já e você vai ganhar muitos cumprimentos, você fez uma fraldinha assada super deliciosa, tá bom? Vou te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes ensinando o povo a cozinhar. O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Leito Aguiar, do Luizinho dos Poligonais, sem seu amor, pro meu amigo Jaimilton Viana, lá da Mirante FM, na cidade de Mirante, na Bahia. O Jaimilton é lá de Caetanos, né? E interessante que eu fui em Caetanos, e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que eu fui andando, quando eu cheguei num lugar assim, cheguei num rio e não tinha ponte. Falei, uai, será que eu errei o caminho? Voltei, a pessoa que morava lá perto falou, não, você pode atravessar dentro do rio mesmo, aí não afunda não. E eu passei com o carro dentro do rio, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei engraçado. A outra coisa foi que Caetanos é uma cidade mais ou menos de 13 mil habitantes, mas 10 mil mora na roça. Na cidade mesmo mora em torno de 3 mil habitantes. Então, em toda a minha história, em toda a minha vida, foi o show de menor público que eu já fiz até hoje, foi lá em Caetanos. Mas você acredita que não foi ruim? Porque as pessoas que foram tão animadas, participaram tanto, que nós ficamos assim, não foi nem um show, foi um bate-papo, não era um clubezinho pequenininho, ficou tudo pertinho de mim, e eu fiquei lá uma hora e meia, duas horas, cantando e prosseando com o povo, e acabou sendo uma festa boa, mesmo com um público muito pequenininho. Eu não sei quantas pessoas tinha, mas tinha muito pouca gente. Até isso, na vida da gente, eu já cantei para 100 mil pessoas lá em Campina Grande, na Paraíba, e cantei, porque umas 50 pessoas lá em Caetanos, na Bahia. Jaimilton, assim mesmo eu quero voltar aí uma hora, viu? Quero ir em Mirante, quero te visitar por aí. Um grande abraço para você, tá bom? O Tiago lá de Bom Sossego, município de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela Cristal FM, mandou um recado pelo site da Rádio Estúdio Brasil. Ele é fã do Roberto Carlos e pediu no Cantinho do Rei, Custe o que custar. Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém, e essa tristeza vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém, e essa tristeza vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Custe o que custar. A lorota de hoje, gente, vocês não brincam com o velho, não. O velho é bicho treteiro. Eu tô com 64, tô ficando cada vez mais sabido. Mês que vem agora, já no de poucos dias, dia 28 de março, né? Daqui um mês e um dia, eu vou estar completando 64 primavera, janeiro. Nossa Senhora, é muito janeiro, né? Mas a lorota boa de hoje, diz que tinha um velho, tinha um cabuquinho da minha idade, assim, um velhinho assim, desses que ainda gosta do trem, sabe como é que é? Ele tinha um lago assim bonito na propriedade dele, né? E ele, de vez em quando ele ia lá. Um dia ele chegou para dar uma olhada assim, ele pegou um balde, ia aproveitar o passeio para trazer umas frutas das árvores que ele achasse pelo caminho e tal. Quando ele chegou perto do lago, assim, escutou umas vozes de mulher, né? Tudo animado, divertindo, aqueles gritinhos e tal. Quando ele chegou, tinha umas moças bonitas, tomando banho no lago, e como ali estava no meio do mato, elas estavam tudo peleca, né? Não tinha, tava tudo sem roupa mesmo e tal. Tinha umas de calcinha, mas tinha umas que não estavam usando, era nada, né? Aí ele chegou mais perto e tal. Quando as mulheres viram ele, elas entraram para a parte mais funda do lago, né? Aí uma mulher gritou assim: vai embora! Nós não vamos sair daqui enquanto o senhor não for embora. Ele falou: não, calma, moça, calma. Eu não vim aqui para ver vocês, não, nem para nadar, não. Eu não quero saber disso, não. Aí uma falou assim: o que que o senhor veio fazer? Ele falou: não, eu só vim dar comida pro jacaré. Não ficou nenhuma dentro d'água. Tá vendo? Experiência e esperteza, é, sempre vão ganhar da juventude e do entusiasmo. Briga com os webs. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Brasil é um país engraçado, né? Todo mundo reclamando, uma crise danada, o povo chorando, e o povo só começa a trabalhar depois do carnaval. Chega o carnaval agora, a partir da manhã, o pau quebra, ninguém quer saber, fica todo mundo rico e tudo, só quer saber de gandaia e tal. Bom, mas depois do carnaval tem que trabalhar, né? E eu quero te dar uma oportunidade de você recuperar o tempo perdido, viu? Você pode ganhar muito dinheiro revendendo aí na sua cidade Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, vai investir um pequeno capital, e você coloca 100% de lucro em cima e ainda vai dar um banho na concorrência, viu? Qualidade e preço, a Oporte Jeans não perde para ninguém. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande, vale muito a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-99813-601, 61-99813-601 da Vivo ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país, para quem tiver CNPJ ou então para qualquer lugar do país, pelo correio, para quem tiver só o CPF, né? Você pode ligar agora e tornar-se um revendedor Oporte Jeans. Você vai começar com um pequeno capital. Se você for bom de serviço, você vai crescer rapidamente. Logo, logo, você vai ter a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Denilson Rocha, Gerson Menegatti, Júnia Ferreira, Tony Reis, Bruna Aguiar, Sandra Maria Duarte Souza, a minha amiga jornalista Lícia Marques, Fifi Teófilo, Kézia Rabeschi, o meu xará Cleiton Almeida, Laudelina Lopes, Vilma Santos, Carlos Magno Garcia, a Kellen Luz e o meu querido amigo Severino, Severino Alves da Costa, o Bill, aqui na Ceilândia, no Distrito Federal. Para todos vocês, muita luz, muita paz, muita saúde, e para você também que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou fazer uma oração belíssima. Eu vou tirar aqui do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página número 13, uma oração de Madre Teresa de Calcutá, assim mesmo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas, tudo acontece entre você e Deus. Nunca entre você e as outras pessoas. Amém. Madre Teresa de Calcutá,

nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quero outro alguém? Mas um amor assim repentino às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso naquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer ver. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva escultural. Adeus, menina de fala franca, beleza e banca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiá, Malva Guiar, Tardes Morenas do Mato Grosso, pro meu amigo Pereira, lá da Rádio Antena 1 FM de Carrasco, no estado do Tocantins, lá em Carrasco Bonito, onde o nosso programa vai ao ar ao meio-dia, né? Pereira, um abração para você, um abração para todo mundo que curte o nosso programa aí na Antena 1 FM. A frase irretocável de hoje é de autoria do ex-presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós, é a frase irretocável de John Kennedy. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Júlio César e Juliano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Domingo, 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo site www.rbtv.com.br. Lá vai te ensinar como é que você faz para você assistir. Por exemplo, você pode assistir nas cidades onde já tem o canal local, que são muitas, no canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas, né? E direto no site rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 horas da noite e o Repeteco no domingo às 10 da noite, sempre entrevistas muito, mas muito interessantes. Nesse domingo, eu vou conversar com o cantor e compositor Rael Braga, que está de volta ao mundo da música, lançando o seu novo CD. O Rael é aquele que é o autor e que estourou aquela música Paz na Cama, né? Que depois foi regravada pelo Leandro e Leonardo. Esse dia a gente briga, um grande sucesso, e ele está de volta com um CD muito bom e vai contar essa história, onde é que ele estava, o que, é que ele andou fazendo depois do sucesso. Porque depois do sucesso tem aquela fasezinha que o artista dá uma sumida, né? Aí depois ele volta com força total, que é o caso do Rael Braga, que vai conversar comigo no domingo às 10 da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Júlio César e Juliano, Jura Que Me Ama. Eu estava me acostumando a viver sozinho por aí sem você. Depois de tanto tempo de abandono, sem ao menos me dizer adeus, se afastou sem dar explicação, me deixou. Fiquei vagando feito um cão sem dono. E agora vem você pedindo perdão, mexendo com a minha emoção, fazendo eu viajar de novo em sonhos. Tenho medo, mas o amor é muito maior. Prometa que mudou pra melhor. Diz pra mim olhando no